Você é uma boneca linda. Todo coringa precisa de uma arlequina. Todo coringa precisa de milho. Olha a palhaça com deficiência mental. Quero namorar uma palhaça bem legal. Eu quero namorar com você hoje à noite, bebê. Nós vamos fazer bibi bop até o neném nascer. Tivesse uma bactéria no meu intestino que faz eu me cagar.